A derrota da Seleção Nacional de Basquetebol, mudanças nos grandes do futebol português e Alberto Contador muda de equipa. São alguns dos temas para desenvolver na edição desta quarta-feira, 4 de agosto, do Desporto Antena. Voltamos já! Antena Web, sintoniza-te! De terça a sexta-feira, a Antena Web leva até si Musicália, um programa de variedades musicais. Cada dia tem um tema diferente, mas todos com o mesmo fim, proporcionando-lhe 30 minutos diários de boa disposição e de coisas novas. Musicália, de terça a sexta-feira, às 20h30, na Antena Web. As suas noites na Antena Web estão melhores do que nunca. Às quartas-feiras, entre as 21 e as 24, Joana Santos traz-lhe uma noite para todos. Música, boa disposição, histórias de vida, curiosidades, muita coisa que há para descobrir e para viver nestas noites entre todos. Às quartas-feiras, entre as 21 e as 24, só aqui na sua Rádio Antena Web. A Antena Web é uma rádio para todos os momentos, inclusive para o ajudar a lidar melhor consigo e com o mundo à sua volta. Homem Universal, um programa de trilogia analítica da organização não-governamental Stop à Destruição do Mundo. Homem Universal, às quintas-feiras à meia-noite e domingos à 1h30 da tarde, aqui na Antena Web. Onde quer que esteja, esteja com a Antena Web. A cada dia que passa, há mais vítimas nas estradas portuguesas. Se não quer fazer parte das estatísticas, conduza com prudência. Um conselho, Rádio Antena Web. www.futebolemportugal.info, o seu site de futebol português mais completo a nível nacional. Veja mais de 600 fotografias desde 1913 e mais de 1500 competições desde 1906. Veja ainda artigos de opinião, livros sobre futebol e muito mais. www.futebolemportugal.info. É um mundo de futebol português à espera de ser conhecido por si. Futebol em Portugal, a paixão pelo futebol nacional. Seja um anunciante na Antena Web. Entre em contacto telefónico connosco entre as 11 e as 22 de segunda a sábado pelo número 96-7572-982 ou então, a qualquer altura, pelo nosso e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com. Anuncie na Antena Web. Portugal começou a perder no apuramento para o Europeu de Basquetebol 2011. A Seleção Nacional iniciou a fase de qualificação na segunda-feira e perdeu contra a Bulgária por 67-59. Em Alvar, a turma da esquina chegou ao intervalo a perder por 5 pontos de diferença, 35-40, mas entrou no quarto período em vantagem. No entanto, o último período foi desastroso para os pupilos de Montson López, à altura em que concretizaram apenas 5 pontos e sofreram 14, levando assim à derrota. Ashimo Evans voltou a ser o MVP do encontro, o melhor jogador, apesar da derrota, registou 19 pontos, 9 ressaltos e 3 assistências. No outro jogo deste grupo C, Geórgia venceu a Polónia por esclarecedores 84-65 e a Bélgica folgou. Portugal volta a entrar em ação amanhã na Polónia. No futebol, Bruno Alves vai mesmo jogar no Zenit de São Petersburgo. O Futebol Clube do Porto confirmou ontem, num comunicado enviado à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários, a CMVM, um princípio de acordo com o Zenit para a venda do jogador para o clube russo por 22 milhões de euros. Registra então que o negócio foi efetuado abaixo da cláusula de rescisão do defesa central, que se situava nos 30 milhões de euros. O internacional português vai tornar-se no jogador mais bem pago do emblema São Petersburgo. Vão ser cerca de 3 milhões de euros por cada uma das 4 temporadas, o dobro do que recebia nos azuis e brancos. Números que ultrapassam em muito os valores pagos, por exemplo, a Fernando Meira, 1,8 milhões, e Dani, 2,2, futuros companheiros no atual líder da Liga Russa. Bruno Alves deixa o Porto depois de 11 anos consecutivos ligado ao clube. Outro internacional português a deixar o país é Miguel Veloso. A SAD do Sporting informou também ontem à CMVM que o jogador vai mesmo ser vendido ao Génova por 9 milhões de euros. Em troca, vai ser integrado em Alvalade o espanhol Alberto Zapater, consoante um pagamento de 2 milhões de euros. No final, resulta num montante de 7 milhões recebido pelo Sporting. O clube português vai receber 20% da mais-valia de uma futura cedência do jogador a um terceiro clube, quando a transação for superior a 10 milhões de euros. O Sporting vai ter ainda direito a receber 500 mil euros se o Génova atingir o apuramento para a fase de grupos de uma competição da UEFA enquanto Veloso for seu jogador. Por isso, o lucro de Alvalade poderá chegar já esta época aos 7,5 milhões de euros. Dentro de campo, o Benfica perdeu ontem a Taça Eusébio. No Estádio da Luz, os campeões nacionais foram derrotados frente ao Tottenham por 1-0. O Benfica não marcou qualquer golo, uma estreia nesta pré-época, apesar de algumas boas oportunidades criadas. O gol dos ingleses surgiu aos 10 minutos da segunda parte. Um excelente toque de calcanhar entre os centrais benfiquistas, Giovanni dos Santos isolou Gareth Bale, que concretizou com facilidade. Até ao fim, o Benfica tentou empatar, mas sem sucesso. Apesar do desaire, o Benfica foi mais forte, enquanto estiveram os melhores atletas em campo, controlou sempre o jogo, frente a um Tottenham que pouco subiu à baliza lisboeta, mas foi muito eficaz. Pequena nota para fechar o futebol nacional, esta noite o Sporting Braga joga na Escócia, contra o Celtic, na segunda mão da pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Na semana passada, os minhotos venceram por 3-0 em casa. O Chivas de Guadalajara está na final da Taça Libertadores da América. O clube mexicano qualificou-se ontem pela primeira vez para a final da prova, ao vencer fora a Universidade de Chile por 2-0 na segunda mão da meia-final. No primeiro encontro, a equipa de Guadalajara tinha empatado a um gol com os chilenos. Desta vez, no Estádio Nacional de Santiago do Chile, o triunfo foi consumado pelos gols de Javier Baez, aos 22 minutos, e Johnny Magallón, aos 54. Quem também sorriu com este desfecho foi o Brasil. Isto porque, na final da taça, o Chivas vai defrontar o vencedor da eliminatória entre os brasileiros do São Paulo e do Internacional Porto Alegre. Como uma equipa da CONCACAF, América do Norte e Centro, não pode representar a América do Sul no Mundial de Clubes, ou o São Paulo ou o Internacional vão jogar a competição no final do ano, sejam campeões ou não da Libertadores da América. Anderson sofreu um acidente grave em Portugal. O jogador brasileiro do Manchester United, ex-Futebol Clube do Porto, foi vítima de um acidente de viação no passado fim de semana em Igreja Nova, Póvoa de Lanhoso, quando seguia no seu carro com um casal amigo. O jogador, tal como o casal que o acompanhava, sofreu apenas ligeiras escoriações, apesar de o carro ter voado mais de 30 metros da estrada para um campo de erva. O futebolista, que só teve alta pelo meio-dia do dia seguinte, foi sujeito a vários exames médicos, incluindo um ataque, que revelaram nada ter sofrido no acidente. Agora, Anderson deverá ser sujeito a um castigo por parte do emblema inglês do Manchester. A seleção nacional sub-20 de handball está nas meias-finais do europeu da categoria. Portugal garantiu ontem uma presença inédita nesta fase decisiva da prova, ao vencer num jogo emocionante a Dinamarca por 29-28. Os jovens lusos entraram muito bem no encontro diante do primeiro classificado do grupo B da primeira fase e chegaram ao intervalo a vencer com 5 gols de vantagem, 17-12. Essa diferença foi anulada pelos dinamarqueses, igualando várias vezes o encontro, inclusive no último minuto da partida, 28-28. Aí a turma das esquinas converteu um lance ofensivo, mas quando faltavam 2 segundos para o final, foi assinalado um livre 7 metros contra Portugal, mas que os dinamarqueses falharam. Assim, ainda uma jornada do final desta fase, Portugal ficou na primeira posição do grupo, com 2 pontos de vantagem sobre Dinamarca e Islândia, duas equipas que foram já derrotadas pelos portugueses. Agora seguem-se as meias finais do torneio que decorre na Eslováquia. Alberto Contador vai alinhar pela Saxobank. O ciclista espanhol, vencedor de 3 voltas à França em bicicleta, já havia anunciado na semana passada que iria deixar a Astana e assinou por 2 temporadas com a Saxobank. O anúncio foi feito ontem pelo ex-ciclista Björn Riis, agora patrão da equipa, em que alinhavam os irmãos Schleck. Andy Schleck, segundo classificado no Tour deste ano, e o irmão Frank, vão sair da Saxobank para uma nova equipa luxemburguesa, cujo nome ainda não é conhecido. Já a Contador vai prosseguir, aos 27 anos, a carreira na formação dinamarquesa, mostrando-se contente e entusiasmado. Juntos temos a possibilidade de jogar um papel importante no mundo do ciclismo nos próximos anos, disse o ciclista espanhol. Um jogador de basquetebol do Imortal Desportivo Clube de Albufeira foi encontrado morto na madrugada de ontem. Romualdo Videira, 27 anos, foi descoberto numa piscina de um apartamento turístico, precisamente em Albufeira, e o caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária. Fonte do Instituto de Emergência Médica, que esteve no local, adiantou que o alerta da ocorrência foi dado às 5h12 da madrugada. Quando a equipa do INEM chegou ao local, o basquetebolista já estava em paragem cardiorrespiratória. Fizeram-se as manobras de suporte avançado de vida, mas a situação não se reverteu e o jogador viria a falecer. Foi a última notícia de hoje em Desporto Antena e no dia que se comemoram 75 anos da primeira emissão da Rádio Pública em Portugal, anunciamos que o Desporto Antena vai ter um pequeno período de férias. Regressamos no domingo, dia 15 de agosto. Até lá, continuo na Rádio Antena Web.